Live Sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. Só que hoje o Flash House está em festa, tá? Hoje é o especial Fabrício Lopes de São Paulo, DJ de mão cheia, locutor ativo, participativo pra caramba em várias rádios no país inteiro, inclusive na Mix de São Paulo. Me sinto honrado recebendo o amigo Fabrício Lopes de São Paulo aqui no Flash House. Boa noite, Fabrício. Legal, boa noite, DJ Marcandi, toda a rapaziada ligada na Rio Sul Rádio. Fala pra gente da atuação do DJ Fabrício Lopes, do locutor Fabrício Lopes nas rádios que você trabalha, essa coisa toda. Bom, na verdade o prazer é todo meu em poder compartilhar essas 2 horas com música de qualidade, recordando grandes clássicos aqui no Flash House ao teu lado e junto com seus ouvintes aqui na Rio Sul Rádio. Pô, DJ, eu sempre fui um aficionado, um apaixonado por rádio e também o universo DJ. Então, assim, desde os meus 15 anos de rádio, eu sempre trabalhei, de certa forma, ligado na música. Atualmente, eu sou locutor da Rádio Mix 106.3 em São Paulo, como você já citou. Também cuido da produção, do estúdio de gravação da rede Nossa Rádio. Também no FM, ao lado dos DJs Vinícius Leme e Cláudio Mansur, a gente produz o programa Friday Night na Rádio 99 em Taubaté. E tem mais, ainda focado no flashback, eu apresento um programa chamado Time Machine para RF Media, que é uma produtora que gera conteúdo para as rádios em todo o Brasil. Então esse programa ele é veiculado em mais de 180 rádios em todo o Brasil através da distribuição da RF Media, um programa também focado no flashback. Agora, na web, tem o Dance Club, que é um programa que começou na Rádio Estéreo Vale em São José dos Campos, e depois que a rádio foi vendida, acabou, a gente resolveu dar continuidade nesse programa porque era muito legal fazer bem no formato do Flash House. Então hoje eu apresento o Dance Club na Rádio 54 em Salvador. E pra fechar, tem um programa que é a menina dos meus olhos, né? É o Do You Remember House, que é veiculado na Rádio Pool. Um programa totalmente segmentado na House Music, desde o seu início ali dos anos 80, em Chicago, até o finalzinho dos anos 90. Eu sou um apaixonado por House e esse programa é bem focado nesse estilo. Então se liga aí, o Flash House de hoje é o especial Fabrício Lopes de São Paulo, começando com Technotronic. Pump Up The Jam, essa música que foi um divisor de águas pra dance music comercial. Eu me lembro que no finalzinho dos anos 80, ali por 89, 90, a música surgiu como background, como trilha sonora de um comercial, de um sound system. E ali foi uma revolução, né? Nossa, que som legal, que som bacana, que diferente. Então eu acredito que a gente pode dividir sim a dance music entre antes e depois de Technotronic. Vamos curtir aí, Pump Up The Jam no Flash House, vamos lá. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. monster, cold carpet beast. Get busy. make the rules and I'm setting the pace. Stating my case while I move the place. Gonna win the race and I tell you face to face that the J's the ace. Possessing all the elements that are needed and you just can't beat it. No, no, no. Again and again from sight to sight, but that's the way I like. This feeling that I get where purity lies. You're getting hyped and hyped, that's a game. about. It's about time you move right now. It's about time you move right now. It's about time you move. It's about. It's about. It's about. It's about time you move right now. It's about time you move right now. Get up and move your body. Are we doing it? Yes, without a doubt. Get up and move your body. Get up and move your body. Are we doing it? Yes, without a doubt. Get up and move. I'm a freak, soon as the beat drops, grab the mic and start to rhyme. Yo, I'm working overtime to get you sweating on the floor until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys and girls, let me see you swing. Move your body to this smooth caper. Don't stand there like you was wallpaper. I'm a freak, but I excel, and I just can't help myself. Here we go again. Now I'm the artist and you're the fan. Funky lyrics for funky minds. Jackie Swatch if you don't know the time. House and rap, a perfect combination. This is real, no imitation. Party people, are you ready to dance? Well, come on. Here's the chance like a diplomat. I like to make contact. All the cuties, I keep them in check. With the smooth raps, the good groove. Now's the time to get loose. Bass is bumping, I feel good. Now get jumping like you never knew you could. The Baron MC was the one who did it. Flash House. Que set bacana foi esse! Desanuncia pra gente, Fabrício! Bom, e esse aí foi um set totalmente mixado, totalmente dedicado a Italo House, ao Flash House do início dos anos 90. A gente fechou com Ice MC e aquela homenagem aos astros de Hollywood, cinema. Antes eu rolei aqui três sons de uma dupla de produtores que eu gosto muito. São os irmãos Boer, da Holanda, Two Static com Feel the Beat e também o Two Brothers on the 14th Floor, Can't Help Myself. Os irmãos Boer são os responsáveis por essas produções impecáveis do Flash House e eu curto demais o som deles. Inclusive, o Martin Boer, ele continua na ativa, continua tocando, continua mixando. Tem uma noite na Holanda que ele toca, que se chama Disco Train, onde só rolam os clássicos ali dos anos 80, dos anos 90. É muito bacana. Bom, antes teve o Kill Tour Beat, No Deeper Meaning, aquela roubada em cima do Tears for Fears. Teve Jamie D, Burn It Up, Mr. Lee, Get Busy e o Lee Merrill, To Go Crazy, junto com o Technotronic. Essa dispensa apresentações, né? Pump Up the Jam. E se você sintonizou rádio agora e não tá entendendo muita coisa, é o seguinte: hoje o Flash House especial Fabrício Lopes de São Paulo. O programa todinho mixado por ele. E se eu fosse você, não sairia daí. Tem muito mais Flash House pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House especial DJ Fabrício Lopes. Vamos começar o segundo bloco com DJ Bobo. Fala pra gente um pouquinho desse set aí, Fabrício. Bom, a gente começou ali no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90 e agora a gente vai avançar só um pouquinho. Foi bem aquela época em que o Eurodance, a Euro House estava invadindo as pistas e o DJ Bobo, na minha opinião, é um dos artistas que melhor representa esta época, né? Porque existiram muitos projetos, muitos grupos que não duraram. Do mesmo jeito que vieram, foram embora. Você nunca mais ouviu falar. E se você procurar saber sobre o DJ Bobo nos dias de hoje, você vai descobrir que ele continua ativo, continua presente e fazendo música de qualidade. Então, essa é a maior prova de talento, essa é a maior prova de que de bobo ele não tem nada, né? Ele conseguiu fazer sucesso e conseguiu se manter até os dias de hoje. O nome desse som é Let's Groove On. A DJ, gonna make you sweat. Because the night belongs to me. set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bumming me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life. My world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and sort things out. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop yelling me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. Flash House. Let's stop it for a sec. Okay, let's do it. Join all in and don't be late. This is a song for all creation. This is a song for all you nation. Come on, come on and move your feet. Shake your body, get out of your seat. DJ Fabrício Lopes, que vai desanunciar a sequência. Grande som, grande sucesso aí entre 93 e 1994. É o Master Boy, Everybody Needs Somebody. Bom, antes teve o Kill to Rebeat, Got to Get It, mais uma vez marcando presença aqui no Flash House. Teve o Doctor Album, It's My Life, Bass Bumpers, Move to the Rhythm. Som demais, espetacular. Network Breakdown, coro com os vocais da Thalissa, Because the Night. Essa é uma regravação. Regravação da música da Patti Smith. E tem uma história muito legal. Os produtores do grupo Coro, eles estavam procurando a vocalista. Não conheciam ainda a Thalissa. Estavam fazendo uma série de testes e tal. Porque, na verdade, eles iriam fazer uma regravação de uma música do Depeche Mode. E a Thalissa chegou lá, né, pra fazer um teste, pra gravar. E antes de começar a gravação, ela pediu pra cantar essa música Because the Night, da Patti Smith, pra fazer um aquecimento, pra aquecer a voz aí e depois gravar o que eles queriam. Já dá pra imaginar o que aconteceu, né, Marcandi? A mulher mandou tão bem que eles desistiram da regravação do Depeche Mode e resolveram fazer a Because the Night, que foi um sucesso enorme da Eurodance. Bom, antes teve o Plus Staples, We Got To Be, Captain Hollywood Project, More and More, e a primeira, o DJ Bobo, que a gente já falou, né? De bobo não tem nada. Let's groove on! E pra você que tá curtindo o programa aí, seja lá de onde for, se é de computador, de celular, de smartphone, iPad, iPod, tablet, é o seguinte, dá um clique bacana aí na tua rede social e compartilha o programa. A gente já volta com o terceiro bloco. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos ao terceiro bloco do Flash House especial Fabrício Lopes, começando com Real to Real. Real to Real, também dos anos 90, com a produção do DJ Eric Morillo. Eric Morillo, um DJ de mão cheia, né? E um DJ à frente do seu tempo. Porque o projeto Real to Real surgiu nos anos 90, ele veio com I Like to Move It. Não é o som que a gente vai tocar, mas eu vou usar ela como exemplo até pra mostrar por que que o cara foi tão inovador, por que que ele foi tão à frente do seu tempo, né? Imagina, ele fez sucesso com I Like to Move It em 1994 e recentemente a música foi resgatada graças à animação Madagascar e uma série de campanhas publicitárias que utilizaram esse som. E é impressionante como essa sonoridade, esse estilo de house que o Eric Morillo produziu com Real to Real não soa ultrapassado, não soa como flashback, né? Essa é uma do Real to Real que eu gosto demais, vamos curtir. Tire a mesa do lugar, aumenta o volume hoje e deixa o resto com DJ Fabrício Lopes. Yeah, there's a time for fun. on and a time to jump up and down. Right now, mad stunt man up there on the road. If you can walk, you walk. Oi, me dip a billboard chart. Do talk the talk if you can walk, you walk. Oi, me dip a billboard chart. Do talk the talk if you can walk, you walk. Oi, me dip a billboard chart. I like to move it, this is enough. It's enough, 1 million and a half. My record points up, then it's a pass. Kiss me neck, kiss me round, it's glass. Do one more, me see, yes, it's enough. It's enough, I went right when it's glass. People them a grin, people them a laugh. Become a stuntman, me them a talk. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Them sweet the blood clean. Swing your hands from head to your feet. Stomp up and down in all the street. Jump up and down if you want more. Become a stuntman when I feel sore. Cause the living from my mouth to the floor. And I will always find a cure. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're feeling fine. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're feeling fine. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're feeling fine. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're having a good time. Raise your hand if you're feeling fine. Yeah, no man. Texas, them want a big man now. In LA, them want a big man now. Washington, you know, them want a

drink it while we have you one. Gotta lick it. Get it. always business. You couldn't handle the funk, so we flipped it. Dribbity, dribbity, slippity, dribbity, hopping and hipped it. We're coming, we're coming. Black with another winner, so I'm spending, so I get better, so I'm the other one. Now feed the piper, fit the pecker. When it came the wrecker, started with the 1-2 checker. Out here, brothers came to rock the set, so get on the floor and get soaked and wet. Honey, shake your booties all around, so turn it up so they can feel the sound. Grab a partner, no time to play. Get on up and let me hear you say. Terceiro set do Flash House especial, Fabrício Lopes, desanuncia a sequência pra gente, meu querido. Esse set com o BPM um pouquinho mais baixo, mas bem animado, né? Shim Shake foi a última, teve o The Older Brothers com La La La, Hey Hey, Play a Hitty, 1, 2, 3, Twin Fingers, Round We Go com Big Sister. Essa música não teve tanta expressão, não fez grande sucesso, mas eu achava muito legal, gostava de colocar ela no meio dos sets dos anos 90, bem animada. Roller, com produção do Twin Fingers também, Lick It, essa todo mundo conhece, né? O DJ Molella, remix do Older Brothers, If You Wanna Party, DJ Tragic, Show Me Your Face, teve o Maximilian, Fatboy, Real System, There Is No More Love, mais uma que pegou carona naquela batida do Todd Terry. Teve o Buckheads, uma reedição feita pelo Armand Van Helden, da música The Bomb, com produção do Kenny Dope Gonzalez, ele que sampleou magistralmente a música de 1979 do Chicago, Street Player. Isso aqui foi uma febre nos anos 90. As primeiras, Ziggy and Zag, Then Girls, e o Real to Real, Raising Your Hands, foi a primeiríssima desse bloco, Marcandi. Segura aí que tem mais um bloco do Fabrício pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Dando início ao quarto bloco do Flash House especial, Fabrício Lopes vai começar muito bem com Capela e o Gotta Know, figurinha marcada no Flash House. Sim, Capela é um grupo que eu gosto demais, gosto muito, marcou demais o Flash House. E o produtor do Capela é o Gianfranco Bortolotti. Ele que é o frontman, é o cara responsável pela Media Records. Antes era Media Studio e depois se tornou Media Records, né? E além do Capela, ele produziu vários nomes conhecidos do Flash. O Capela, o Anticapela e um grupo que eu também gosto muito, vou citar aqui, é o 49ers. O Gianfranco Bortolotti foi o responsável por todo esse sucesso. É interessante que em meados dos anos 2000 ele abandonou a carreira da música, ele decidiu ser arquiteto. Mas como a gente sabe que quem bebe da água da dance music se embriaga, agora em 2015 ele voltou com a Media Records, voltou com a sua gravadora e tá com tudo, trazendo muita música de qualidade. Ainda bem, né? Vamos lá, vamos dançar com o Flash House. Já deu pra sacar como é que vai ser o pique desse set, hein? Então é o seguinte, aumenta o volume. You got it.

like your loving and ting. I want you give me your everything. She said, hey, come on, rockin' all your good looking. Me like the way you're DJing. She said, hey, come on, rockin' all your loving and ting. Me want to give you me everything. Bam, bam. She not a bunnin' up again. Bam, bam. She not gonna shoot me with it. Bam, bam. She not a bunnin' up again. Bam, bam. She not gonna shoot me with it. Hey. Right thing. We'll be right back. that's a band and you know that's strong. When you said I look on the television, no culture and blood, there's no program. Level vibe, but you know they can't wrong. Flash House. Think about the way that we live. Último bloco do Flash House Especial, DJ Fabrício Lopes de São Paulo. Satisfação imensa em receber você aqui no programa. Ah, que pena. Pena que acabou, né, DJ Marcandi? Passa muito rápido. Eu que agradeço pelo convite, fico honrado aí pela participação. Eu acho que quando a gente encontra pessoas que têm afinidade, que gostam muito de música e fazem programas de qualidade, é muito bacana a gente passar esse momento juntos aí e poder compartilhar com os ouvintes. Show de bola, obrigado mesmo, viu, Marcandi? Foi demais. Brilhantes mixagens, sequência. Olha, você é um DJ de mão cheia, eu sou muito grato por você aceitar o convite. E dá a sua consideração final aí pra galera que curtiu você durante essas duas horas no Flash House Especial com o seu nome. Poxa, obrigado, sem palavras. Mais uma vez eu que agradeço você pela oportunidade. Legal, obrigado Marcandi, obrigado você que curtiu o programa do início ao fim. Espero que tenham gostado. Valeu DJ, grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado Fabrício Lopes e a todos vocês pela companhia. Semana que vem tem mais Flash House. Um abraço. O passado de presente pra você. Flash House.